Essa posição é 190. Coordenação de 340 galhão. Então, entregando esse motivo, 53 aguas de copa para São João, transmissão do óculos. Está 3153, só para copiar. Está 3153, autorizado. O LEO, você conforme rota do plano de voo, nível 340. Saída, São João, na transição Dóculo. Curva direita, após decolagem, pistão na zero. Transponder, 5013, controle Salvador, 1-2-0-3-8. Saída São João 1, Serra, Alfa, Novembro, Vitor, Oscar 1, transmissão Dóculo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, conforme. Como se estiver funcionamento, eu só não escutei. Todos meio autorizados, em contato. quantas esferas vamos dar de novo? Como 2,6, não tem que ser uma zero. Levantei 9,0, por favor. Fala 5,1 na primeira direita, prossegue. Alfa e Kilo, parte 3, 6 e meio, na posição, acho que tenta o final de dois. Alfa Kilo, parte 3, a posição é 6 e meio, o coach 9,9. Segundo 2,6, autorizada a decolagem, pista 1,0, o vento variável com 3 horas. Autorizada a decolagem, 1,0, a luz, com 2,6. Táxida 3153159 agora, 1340 cabina. Flávio 5126, autorizado. Decolado 5452 Salvador, 1202-8. 208, pode olhar. Então 3153, 30 táxida, parte 1, táxida Índia, reporta para o ponto 090, o ajuste no 096. Loguei, parte 1, táxida Índia, reporta para o ponto 0-3. Reduzia para 3,4,0, escuta aí. Muito bom dia, Cristina 19911, request clearance to Echo, Blue Echo Flight Level 360. Argentina 19911, clear to Terra Alpha Echo Zulu. Confirm flight plan route. Flight level 360, Sango 1, departure, Terra Alpha November Victor Oscar 1, and Doctor Transition. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Right turn off the passway, runway 10. Squawk 5006. Approach control frequency 120.8. Argentina 1911, extend to Sierra Alpha, Echo Zulu, flyer, via flight plan route, flight level 360. Combo 1 Alpha, the passway, Francisco Delta. Broadway 1 Kilo, Squawk 5 Kilo Kilo 6, clearance 1208, for departure, 1911. Right turn after departure, come to push and start, Argentina 1911. We're going to push and start, push and 1911. Push back and start, approve, come to taxi, Argentina 1911. We're going to taxi, Argentina 1911. Portanto, 153, autorizada em decolar, 0, vento calmo. A linha de fora, prossigo, estamos de bravo. Tem instrução de campo, por gentileza, estamos de bravo. Tango 401 no West Cobra, prepare Tango 1, transição ótima. Tango Cobra. Autorizado em rimar paralelos a meu pai no corredor HM inicialmente. O transfondo 0137, controle Salvador 120.8. Por gentileza, modifica 0220, transfondo e chama para a decolagem. Um 2153, decola 259, chama controle, 120.8, bom voo. 208, obrigado, Roger. Brasil 4201, sabe o copy? 201, pronto, sabe Campinas, você conforme rota do plano de voo, nível 340, saída. São voo, no transição ótima. Curva direita após a decolagem, pistão no zero. O transfondo é 5035, controle Salvador 120.8. São voando, transição morte, vai chamar o plano se estiver em funcionamento, curva 201. Argentina 1911. We are ready for that. Argentina 1911, please repeat that I'm an airborne type 3 India. Hold the point, Royal Zero, Comrade, and turn 81017. Tower 911, I'm going at 09 contact systems control frequency, 120 this small 8. 120 this small 8, Argentina 1911, don't do it. Level 360. O 9780 contato radar, dessa vez chegada a bomba para 4.3, Canadá 1017. Número 1, autorizado Galeão, você conforme a rota do plano de voo. O nível 380, saída São João 1, transição Dóquilo, curva direita após decolagem, pistão 0, transponder 5036, o controle 120, décima 8. A 1911. São bom no transição dócil, chama o plano feedback, acionamento 6291. Transição. Reporte fora do solo. Realizado o cruzamento da final no zero, com produção de conta, muito bravo. Quebrado na torre, para essa ponte, encontrou ele 120, décima 8, bom voo. Olha, Bravo. Pessoa que você está aí às vias litoral ou pressão direta? Via litoral, Sandra Bravo. Pois tem uma territorial que pode fazer por da barra, se possível, informe estimado de ingresso na terminal e leve os estimados de pouso. Segurado, se possível, na hipotrama. Contato radar, dessa via chegada a BF para 4.000 pés, Canadá 10017. Boa tarde, o Sandro Bravo. Eu chego, Sandro Bravo. Estou chamando para o terminal de Deus ao 0950 e aos 10045 para pouso em Deus, o Sandro Bravo. Estou copiado, eu faço um trajeto para o Barra. Tipo 0, desça para 2.000 pés, cancelada a restrição vem em pelo, o ponte localizador, que é na 017. Quatro horas e 30, ao pé na Serra Brava, Serra 1. contact 1.0, Arizona 017. Ok, via Índia, vou controlar, esperamos 017, 420. Estamos a bordo, um atraso para reportar nos corredores. Não tem as condições visuais, é litoral, ainda está na terminal IEL, chama aquele controle na frequência 120 decimal 1. Alô, Salvador, bom dia. É o Alfa Yankee Golfa. Prossiga. Alfa Yankee Golfa, solicitando reporte do pátio 3 ao pátio principal, fonte 01. Reportando ingresso pátio 1, Alfa Yankee Golf. Ok, chamará para ingresso ao pátio principal, Alfa Yankee Golf. Foi o azul 4201, ponto de espera, 1.0. 6225 autorizado, puxa no contato. Ok, autorizou o chamamento 6225, pode ser? Afirmo, chama no contato. Pátio 201, na linha de cola, pista no 0, vento variável com 2.0. Linda escola, 420. Stand by, Ocean 6211. Stand by. Oi, Bonédio, autorizado a chegar da Bonédio 1, chame na porta de agressiva. Bonédio 1, chame na porta de agressiva. 775, vê se mantém a nível de voo 050. Azuca 201, decola 2-2, chama completo, 1-2-0, 208. 208, Azuca 2-0, Magoé. Gol 9780, existe no 07, autorizado o pouso, piso no 0, vento variável com 2-9. 7, o pouso no 0, com 3-7, 17, 1-9-7. 18, ação 1 para nível 340. Via 340, 4-2-0-1. Plano nível 360, saída São João, transição bótulo, curva direita após a colagem, piscina 0, transponder 5042, controle 120, décima 8. Fica passando, 360, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3, Salvador, Delta 9551. Precisa. Autorização para Guarulhos, se é possível antecipar um pouco aí, a informação é eco ou a remota 14? Ainda, mas a saída é 5-1 transição Mosh. Tá voando Mosh, mas tá aguardando assim que tiver, já tá pronto, 9551. 7-9551. Só deixar mais a 2-5, prossegue via Índia, falta próximo ponto 0-0, ajuste no 0-1-7. Aguarde Alfa Yang Golf. Cliente no aguardo, Alfa Yang Golf. Boa 9. Ocean 6211. Pushback setup approved, come to that. Poxa, 6-2-5, presenta a colagem, piso no zero, vento variável com 2-8. Piso no colagem, comenta 2-8. Ocean 6211, Cruiser Tech via India, hold the point, 110, report ready, QNH 1017. Captain Prova India, only point 10, call back ready, 611-1017. So, Bom, 9-6-3, prossegue, ativo 1 no India, reporta com espera 1-0 pronto, ajuste no 017. Passo 0, pronto, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Autoridade 3000 no 017, entrada registrante com azul 492. Hotel, tudo bem, você está arrumando para o nível 380. Viamo para o 380, pode falar para o presente? Mantenha o perfil da subida. Mantenha o perfil, minha 285. Turno 233, passadura completa final e a Lance Acceleration, turno 295. Você está sem cuidado da morte. Sim. 970. Ingressa Juliette, posição 05. Pode ingressar na Juliette, posição 05, ao site da estrada. Oi, bom dia, 1-2-2-3 da Gol. Ah, 1-2-3-6 confirmado. Na ILS. Hoje não se situa mais, eu estou falando azeiro, muito calmo. Bom, 1-2-3-3, o ajuste no 0-1-7, agora a gente está livre. Vamos confirmar para 1-2-3-3, é bom? 1-2-3-3, continua a aproximação, aguardando pista livre. Mas é pista livre, 1-2-3-3. Com 963, ponto espera, espera, pronto. Ok, a gente mantém ponto espera, 963. Mantém. Rumo Nordeste, passando 065, descida para 2000, com Alfa Tango 72, o tráfego adicional, 10 horas, 23 milhas, passando 90, descida para 3000 pés, também Alfa Tango 72. Então, Alfa Yacht Golf. Por 2 milhas, aí depois a gente consegue voar turno novamente aqui. Sente o azul da estação de 5 autorizado. Tá. 331. Posição 611, né? Bane 22, contact the pool, control 1 to 0 decimal 8. 208, 211. Azul Fatura 201, passa 190, chama o centro. Tem 1,26 decimal 0, alterna 1,28 decimal 35. Beleza, 2835, azul 401 no boa. Morning, 6211, Leda contact com o departure, o cara mantém a telemetria de 0 via 71 departure. Level 3, 3-0, confirm. I don't intend to travel 3-0. 3-0, and when possible, request by the regulator. Azul, 4958, operação para sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo localizador. Mantendo presente PRO limitação pelo localizador, Azul 4958. Lá, clear, fly direct to Rio do Distrito. Direct Rio do Distrito, Lá. Azul 4958, reduz a velocidade para 190 mais. Reduzir para 190, Azul 4958. Tem que ser 1-0, gol 1-9-3. Vai de passar 1-0-3. Tempo final, Leandro Sextilation, atua em 1-8-9-5. 18-9-5, atua em 2-6-5. 2-6-5, salvo 6-4, ele vai à direita, chama-se 1-2-1-3-9. 2-1-9, obrigado, bom dia. 0, qualidade 2000, detectar o azul 4952. Passa nível 150, chame o centro, em 126 decimal correção. Chame o centro em 128 decimal 8, opera em 135 decimal 3. 288, 353, 625, hoje é. Sim. 775, chame a torre em 1 decimal 95.